samba geração 2000. Sou da Bahia, sou do Gerará. Sou da Bahia, sou do samba bá. Sou da Bahia, sou do Brasil. Sou geração, geração 2000. Quem gostou bate palma. Maria. Quem gostou bate o pé. Neguinha. Olha o guti guti. Lourinha. Venha ver como é. Gatinha. Agora todo mundo na dança do visual. Olha só como é que é. Bundinha com bundinha, dá uma viradinha, coxinha com coxinha e dá uma raladinha. Sacudiu, balançou, foi no gera que a galera quebrou. Balançou, sacudiu, foi no gera que a galera Ei. Pediu. Olha o visual, olha o visual, o gera samba tá matando a pau. Olha o visual, o gera samba tá matando a pau. Olha o visual, olha o visual, o gera samba tá matando a pau. Que maravilha! Olha o visual, o gera samba tá matando a pau. Sou da Bahia, sou do Gerará. Sou da Bahia, sou do samba bá. Sou da Bahia, sou do Brasil. Sou gera samba, geração 2000. Sou da Bahia, sou do Gerará. Sou da Bahia, sou do samba bá. Bate palmas, Maria. Quem gostou bate o pé, Neguinha. Olha o guti guti, Lourinha. Venha ver como é, Gatinha.